magic alguém que te ama pra valer, que te entende e hoje vai te socorrer. Você é muito especial, deixa ele te ajudar, cicatrizar as marcas do teu coração. Pois é tempo de vencer, e derrotas nunca mais. Deixa Jesus, o Rei da Glória, te levantar. Só pra você, se ele tem todo o poder e te ajuda e traz paz para teu ser. Pois é tempo de vencer.